sente tão só quando a tristeza envolve teu ser, quando o vazio sufoca tua alma, quando ninguém preenche você. Bem perto Deus está, Ele quer te ajudar, mudar tua vida, fazer tudo novo. Basta você se entregar e abrir o coração pra Jesus entrar. Bem perto Deus está, Ele quer te ajudar, mudar tua vida, fazer tudo novo. Basta você se entregar e abrir o coração pra Jesus entrar. Pra Jesus.